Esse episódio do GugaCast é um oferecimento da Charity. A Charity é a plataforma de crowdfunding do bem. Ela serve para criar campanhas, para arrecadar fundos, para causas e projetos de todos os tipos. Por conta do momento que a gente está passando, a Charity reduziu a taxa de serviço dela para zero. Todas as doações feitas na plataforma durante todo o mês de abril serão isentas de taxas. A ideia é estimular mais campanhas para arrecadar fundos para continuar produzindo conteúdo, para manter um negócio do seu bairro de pé, para ajudar pessoas em situação de risco, para ajudar hospitais, profissionais de saúde, o que você bem entender. A plataforma é muito fácil de usar, aceita doações a partir de R$10 e tem tutoriais para você criar sua campanha em minutos. Uma coisa importante, a taxa de serviço da Charity é zero, mas ainda vão incorrer alguns custos das instituições financeiras, ok? Acessa lá o site para você saber tudo direitinho, tem tudo escrito lá. charity.com.br. Charity é com SH de share em inglês, que significa compartilhar. Então se escreve assim: charity.com.br. Tem o link no post também. Acessa lá, cria sua campanha, aproveita a taxa zero e ajude. Bom dia, eu sou o professor Guga e sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu vou fazer a chamada aqui, tá bom? Caio Corraine, não veio o Caio? Não tá aí o Caio? Faltou, professor, faltou. Tá bom. Brian Rizzo, Brian, o Brian aparece aí de vez em quando, né? Tá aí o Brian, não? Não, não, Brian tá, não. O Brian veio. Tá doente, professor. Não, ele não veio. Beatriz Fiorotto, Beatriz tá aí? Presente, cachorro quente, fecha a porta da frente. Ô Beatriz, que bom que você nos deu a honra da sua presença, hein? Tem um trabalho seu pra você entregar aqui que você não me entregou ontem, onde você tava? Ah, eu tava... É que é assim, lá em casa tem o meu cachorro, não, tá, né? Bom, tá bom, não quero saber, não. Aí... Rafael Mafra, tá aí? Presente, professor. Ok, vamos começar a aula então. Você tá ouvindo o GugaCast e esse é o especial de professores. Aê. Tá todo mundo liberado. Rafael, que histórias a gente tem de professores, cara? Cara, nós recebemos muitas, muitas, muitas histórias. Muitas histórias fodas que ficaram de fora. E as que foram selecionadas aqui são algumas das mais bacanas que a gente recebeu. E a última, atenção, a última vai ser a do ganhador do notebook. Que beleza, cara. Que eu me sinto muito feliz de retribuir pra essa classe que a gente deu tanto trabalho a vida inteira. Pra esses heróis que enfrentam o pior tipo de público todos os dias, cara. Que é uma sala desinteressada. É, a primeira história que a gente vai ouvir é sobre um cara que levava 4 horas só pra chegar na escola. Nossa. Não era pra ir e voltar. A história do Charlinho, né? Quem é Charlinho? Quê? Vocês não conhecem? Do Hermes e Renato? Não. História do Charlinho é uma paródia de um quadro que eles tinham, né, chamado Jornal Jornal. Que aí era acompanhando a história do Charlinho, menino que levava tanto tempo pra chegar na própria escola, quando ele chegava, já tinha acabado a aula, ele tinha que voltar. Que triste. E aí é o cara que fazia o Bolsa, né? Ele andando, assim, ele fala: Charlinho, você gosta de estudar? Aí ele fala: gosto, gosto. E você gosta de batata? Aí ele fala: gosto, gosto também. E você gosta mais de estudar ou mais de batata? Recomendo no YouTube, joga Charlinho, Hermes e Renato e entendo do que eu estou falando. Pois é, esse professor era como o Charlinho, ele ainda achava bom dar aula nesse lugar. A presença da Bia nesse programa já valeu a pena. Já valeu já o cachê. Valeu. É verdade, né? O cachê todo pago em bala soft. Obrigada, Google. A segunda história é sobre um cara que entrou na turma mais barra pesada de todos os tempos. Eu recebi muita história de gente em turma barra pesada e esse cara, ele ganhou de todos. Todos. Nossa, cara. Tem vários filmes, né? Tem, tipo, Gangsta Paradise. Isso, Coach Carter. Aham. E a terceira é um professor que ajuda um aluno fora de sala de aula e é muito bacana. Eu recomendo que não percam essa história. É muito interessante. Mas não quero dar spoiler. Mas eu posso contar que a história de ajudar aluno fora de sala de aula, minha mãe Ela se aposentou como professora, né? E ela fazia muito isso, cara. Minha mãe dava aula numa escola pública, já no final da carreira, como alfabetizadora. E assim, ela comprou uniforme pra aluno, porque o aluno não tinha uniforme pra ir pra sala. Ela foi lá e comprou do dinheiro dela. Teve aluno que ficou com inveja porque teve uma festinha não sei onde. Ela foi lá e comprou e fez festa pros alunos, com coxinha e tal. E os meninos ficaram alucinados. Ela tinha um aluno que era ucraniano. É mesmo? E ela conseguiu alfabetizar ele em português. E aí ele deu um livro de alfabetização ucraniano pra ela de presente. Uau! Bom, sua mãe é uma rainha. Aliás, eu quero atentar a um fato, que é, vocês dois falam a minha mãe, o meu pai, e não a nossa mãe, o nosso pai. Se eu falo a minha mãe perto dos meus irmãos, eu causo um epa, só sua mãe? Ah, bom saber! Não, sério, eu acho isso, eu acho libertador. Poder falar a minha mãe sem causar uma guerra na mesa do almoço de domingo, sabe? Pois é, nas perguntas que a gente recebe no Instagram, muita gente pergunta isso, se a gente não é irmão 100%, né? Se a gente é irmão só por parte de pai ou parte de mãe. Mas é só um jeito de falar. É. Deve ser alguma coisa de Florianópolis, né, Rafael? Sei lá. Não, se bem que nossos primos, eles falam a mãe, né? Eles não falam... É. Eles não usam esse pronome possessivo. Eles falam só a mãe falou isso, o pai falou aquilo. É, não, e a gente fala, tipo, eu passei o domingo passado todo com meu irmão, né? E aí eu falei alguma coisa à minha mãe, aí ele olhou pra mim e falou, a mamãe? A nossa mãe, sabe? Eu, é. Mas você sabe quem é? Por quê? Eu tenho o telefone de um psicólogo ótimo, depois eu passo pra ele. Atende por Skype também. Gente, hoje eu fiz terapia por Skype, foi muito doido. Mas eu só acho bizarro falar nossa mãe ou nosso pai. Nosso pai, então, parece, soa meio religioso até. Não é? Então é só um jeito de falar, assim. Eu acho que a gente deve ter um pouco de vergonha de falar mamãe, porque isso é um jeito normal, né? Não, a mamãe disse isso. Mas a gente não fala isso há muito tempo. Uma das nossas irmãs fala mamãe, ao invés de minha mãe. E a gente sempre acha meio engraçado também, meio bobo. Então também é por uma questão de, putz, ela fala desse jeito, eu acho meio estranho, não vou falar assim. É, e meu pai não gosta de ser chamado de pai, ele gosta que a gente chame ele pelo nome dele, que é Márcio, e é por isso que a gente fala assim. Ah, é, no episódio que ele apareceu, é verdade, né? É, durante um bom tempo na minha vida eu chamava ele de papai, mas era só pra sacanear. E aí depois de um tempo passou, e a gente chama ele de Dr. Márcio. É verdade, é verdade. Muito bom. E eu às vezes chamo ele de Ed Márcio também. Porque eu já contei essa história aqui, mas ela é uma história maravilhosa, vale a pena ser contada de novo, porque é curta. Que eu um dia entrei numa sala de aula e aí tinha um aluno novo. Eram adultos. Aí o professor falou assim: qual é seu nome? Ed Márcio. Oi, Ed Márcio, e como as pessoas costumam te chamar? Aí ficou um silêncio assim por um tempo e ele falou: Ed Márcio. Mas a gente não tá aqui pra homenagear o Ed Márcio, então só lembrando que no final desse programa a gente vai responder perguntas do Instagram, tanto eu, quanto o Rafael, quanto a Bia. A Bia é uma pessoa muito querida dos ouvintes desse podcast. E tem mais, né, Rafael? A gente vai pegar as histórias, como você recebeu histórias muito boas, você fez esse esforço de selecionar mais histórias pro blog de mais histórias. Histórias incríveis, elas mereciam ter um reconhecimento e ter um alcance maior, por isso elas vão para o blog de histórias. É só você ir lá em googlecast.com, clicar em mais histórias e tem lá as histórias comentadas pelo Rafael. Não só desse episódio, tem de outros episódios lá também. Então você pode ver mais histórias que acabaram não entrando aqui, mas que a gente acha que elas precisam ser publicadas para a posteridade. É isso aí. Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do grupo secreto do GugaCast e do canivete suíço dos meios de pagamento, o PicPay. Nessa semana, lá no conteúdo exclusivo do grupo secreto, a gente determinou e deu exemplos dos tipos de professores das nossas vidas. Tem professor paraquedista, professor figura, o professor ao mestre com carinho, o professor vilão e o professor chapa. A gente explica todos eles e conta histórias dos nossos professores, tem muita história legal lá. E você pode ter acesso a esses conteúdos e os quase 800 que a gente já fez lá, sem custo nenhum, porque o PicPay devolve 100% da primeira mensalidade como cashback. Assim você usa essa grana fazendo o que o PicPay faz, que é quase tudo. Pagar boletos, a máquina Cielo, comprar crédito no Uber, na Steam, dividir conta com os amigos. É só em gugacast.com/assine que lá tem tudo explicado, como ouvir no Facebook ou no Olo, que é nosso aplicativo exclusivo para isso. Tá tudo lá. Então vai lá, gugacast.com/assine para ter GugaCast todo dia útil. E agora a gente vai pro jogo. Yes! Sim! Você não é pai! Ah! França! Errou! Botini! Botini, você veio, Botini! Me dá o canal. O jogo de hoje, não sei se você já ouviu, Bia, é o jogo Me Dá o Canal. Ah! Mentira! Sério? Yes! Yes! Yes! Me dá o canal! Yes! Yes! Me dá o canal! Nossa, nossa, eu tô muito realizada. Já vi que pra Bia eu não preciso explicar, mas eu vou explicar pros ouvintes incautos. Explica. Me Dá o Canal é um jogo em que a gente pega nomes curiosos de programas de televisão e a gente traz aqui pros dois participantes, que vão ser o Guga e a Bia. Eu vou falar o nome do programa, eles vão tentar adivinhar de que canal ele é e sobre o que ele é. Se eles acertarem o canal, eles ganham um ponto. Se eles acertarem sobre o que é, eles ganham outro ponto. Se ninguém acertar sobre o que ele é, a melhor descrição que eles imaginarem ganha o ponto que eu vou atribuir a quem eu quiser. Ou seja, no fim ganha quem você decidir que ganha. É verdade. É pra isso que servem esses jogos. Pra você exercer um pequeno poder. É, exato. Então vamos lá? O melhor do Me Dá o Canal é a vinheta com a voz do Fabrício. É verdade. É muito bom. Fica aí um salve, Fabrício Fuji, nosso amigo que veio aqui e ainda gravou uma vinheta pra sempre. Excelente. Vamos começar com o Gustavo, como é de praxe. Gustavo, este programa se chama Amigo do Diabo. Qual é o canal e sobre o que é? Amigo do Diabo. Amigo do Diabo é um programa do canal GNT. Ele é um programa de decoração que é gravado no Rio de Janeiro. E então, todo começo do programa, um apresentador que também é um ator da Malhação, de uma outra fase da Malhação, ele é um programa de decoração ao contrário. Então, os amigos vão e dão uma zoada na decoração de uma pessoa. Por isso que é amigo do diabo, entendeu? Entendi. O amigo do diabo, né? Tem o diabo e o amigo do diabo. O amigo do diabo é enganado, ele é levado pra fora da casa dele sem ele saber. Aí o diabo chega lá e sacaneia toda a decoração. Geralmente é um lance assim de time de futebol, escola de samba, sabe? Então o cara torce pro Flamengo, eles vão lá, decora a casa dele toda com coisa do Vasco. Vermelho e preto. É. Toca fogo no criado mudo. Não, não, e aí quando o cara chega, eles mostram assim, você foi sorteado no programa do GNT e a gente redecorou sua casa inteira. E o cara, uau, sério? Aí, tipo, quando eles entram, aí vem a cara de decepção do cara. Mas o que vocês fizeram? Falou, não, a gente sabe que você é fã do Vasco, então a gente decorou tudo com o Vasco. Aí ele fala, não, mas tipo, eu torço pro Flamengo. Aí o cara começa a chorar, ele fica puto e tal. E aí eles falam, não, brincadeira, é só uma pegadinha e tal. E aí depois eles redecoram de verdade com a ajuda de um arquiteto. Excelente, eu cara, eu assistiria esse programa agora. E assim, sendo do GNT, a apresentadora é a Thaís Fersosa, né? Com certeza. E aí ela vem toda simpática, né? É brincadeira! Agora sua reforma começa de verdade. Né? Cara, a Bia é uma excelente imitadora, cara. É muito bom. Eu não tava pensando na Thaís Fersosa, mas tá bom. Eu aceito. Eu não sei quem é Thaís Fersosa, mas a sua imitação de sotaque de apresentador do GNT foi muito boa. Pode ficar tranquilo, Francisco. É brincadeira. Você está reforçando a resposta do Gustavo, mas desculpa. Agora é a sua vez. Amigo do Diabo, qual é o canal e sobre o que é? Cara, Amigo do Diabo é um programa do History Channel. E ele conta a história de... Sabe como a gente fala? Tipo, ah, as pirâmides não foram construídas por pessoas, foram trazidas por ETs, sabe isso? Ah, sim, claro. Ele conta histórias de ícones da história que foram conhecidos por terem feito coisas que nenhum humano poderia ter feito. Shakespeare escreveu tudo aquilo mesmo? Ou será que ele tinha um pacto com o diabo e por isso era bam, bam, bam? Amigo do Diabo. Meu Deus, Bia, esse mundo, tá, a televisão tá te perdendo. Sério. É um absurdo que o canal History Channel não esteja jogando dinheiro na sua porta agora. Que além de você saber fazer as vozes, você tem um... Esse programa é uma excelente ideia. Tem aquelas imagens de cobertura assim, começa... William Shakespeare é muito conhecido por toda a sua obra, sabe? Aí vai mostrando, assim, fotos em fade-in, fade-out dele. Aí mostra as coincidências, né? Isso, é. E aí tem vários quadros. Então tem, tipo, primeiro fala quem é a pessoa e aí depois fala sobre por que o que ele fez é sobre-humano, então só pode ser coisa de pacto com o diabo. E aí, no final, tem historiadores que falam, veja bem, é difícil ter uma noção exata do quanto ele fez e do quanto podem ter sido feito por outras pessoas. Mas não dá pra ter certeza. Porque historiador também, às vezes, também dá umas esquivadas. Mas não dá pra ter certeza. É isso. Esse é o programa. Aí entrevista um demonologista, né? Chega pro demonologista. Fala, você enxerga aspectos do diabo nessa obra? Isso. Aí o demonologista passa a mão em cima. Não, eu sinto uma vibração estranha aqui na página 42. E se você prestar bem atenção, é a página que cita um livro em vermelho. Eu não sei se você tá certo ou não, mas você salvou a franquia Alienígenas do Passado. Agora eles têm outra coisa pra fazer. Vai ser os Diabos do Passado. Diabólicos do Passado. Amigo do Diabo. Mostra todas as coincidências. Aí aparece o cara. Pode ser, até ser o mesmo cara. Ao invés de ele falar aliens, ele fala demons. Demons. Pois é, vocês dois erraram. Ah. Amigo do Diabo é uma série do canal Investigation Discovery que dramatiza histórias de amizades que chegaram ao fim de maneira agressivas, sombrias e quase sempre fatais. Ai, que pesada. Bom, mas é o Investigation Discovery, né? Pesadíssimo. Obviamente esse ponto vai pra Bia. Yes! Porque ela criou um programa maravilhoso. Mas eu cheguei mais perto. Porque o meu programa aí do IGNT vai dar no, na mesma coisa no final. Me deixa meu ponto. Deixa meu ponto comigo, para. É justo. Ok, próxima rodada, também ainda no tema da amizade. Este programa se chama Amigas do Peito. Bia, começando por você. Amigas do Peito. Que canal que passa isso e é sobre o quê? Então vamos lá. Amigas do Peito, ele é um programa que passa no I, sabe aquele canal que é um E e uma exclamação? Ele passa no I, logo depois do Keeping Up with the Kardashians. E logo antes também, né? Porque depois tem que passar outra vez. Isso. Aí passa depois, aí depois tem o E! True Hollywood Story, e aí tem a reprise do primeiro Keeping Up with the Kardashians que passou no dia, e assim a gente vai. Se fosse no SBT, eles iam anunciar Amigas do Peito coladinho com Keeping Up with the Kardashians. Coladinho com o Gugu. Amigas do Peito é um reality que cada episódio é independente um do outro, mas é um reality. São sempre duas amigas ou mais que querem colocar silicone juntas pra elas serem amigas de silicone. Então a gente acompanha desde a decisão, que é tipo, eu e a Kimberly decidimos fazer essa cirurgia juntas pra mostrar também a nossa amizade e apoio uma outra. E aí elas vão no cirurgião plástico. Aí os dramas, né? Tipo, ai, não pode pôr tanto quanto quer pôr, porque não vai dar. E aí ela chora. E aí sabe quando a menina chora e pede pra parar de gravar? Para, por favor, para, vai embora. É isso aí, Amigas do Peito. E elas têm que pôr o mesmo tamanho, né? Senão elas não ganham. Isso, então, exato. Isso é legal. E aí essa é a prova de amizade entre elas. E às vezes elas têm tipo físico diferente. Às vezes uma é mais magrinha, outra é mais baixinha. Às vezes nem sempre vai combinar. Então tá aí o desafio, Amigas do Peito. Caramba. Seria legal se nem sempre ficasse bom, né? No final tem um final meio trágico, assim, tipo, a pessoa ficou horrível. Então, e aí ela já vai pra outro programa, que é o Botched, que é sobre cirurgias plásticas mal feitas, que também passa no I, também depois de Keeping Up with the Kardashians. Coladinho. E antes. Eu achei incrível porque eu tenho certeza que esse programa existe. Assim, eu não tenho a menor dúvida. E eu não assistiria, eu acharia horroroso. A gente tinha que ter um disclaimer no começo desse jogo que todas as ideias aqui a gente tem que ser remunerado por elas depois. É, elas são nossas. Eu não consigo imaginar que uma pessoa do canal esteja ouvindo isso e pensando assim, tá, agora a gente tem que produzir isso aqui. Que boa ideia, duas amigas que vão colocar prótese e tem que ser do mesmo tamanho. É isso aí. Maravilhoso. Gustavo, que desafio pra você. Amigas do Peito, qual é o canal e sobre o que que é? Amigas do Peito é um programa do canal GNT. É apresentado por um ator que já participou de Malhação. E é um programa de culinária. É uma atriz, na verdade, a apresentadora, não é apresentador. Por isso são Amigas do Peito. Ela sempre traz uma amiga e todas as receitas têm que ser com peito de frango. Maravilha. É um nicho, né? É um nicho super. Não, porque é um lance de pra marombeiro, entendeu? Ah, muito bem. Então todas as receitas têm que ser com peito de frango, porque é só o que se pode comer. E o acompanhamento sempre é um único, que é batata doce. Cara, quem tinha que apresentar isso era Graciane Barbosa. É. Exato. Aí eu já não sei. Então elas trazem várias receitas diferentes. Pô, porque é difícil, né? Você só pode comer peito de frango. Então é bom que você tenha receitas diferentes. Aí cada vez ele tem uma amiga que traz um molho de limão, né? Um molho branco. Um temperinho. Um tempero diferente, né? Um rub, um dry rub, assim, pra ficar diferente, pra ficar mais seco, ficar crocante. Então, por isso que chama amigas do peito, porque elas são amigas e elas preparam o peito. Parabéns. Então, na verdade, elas são amigas do peito de frango. É isso. É que é bem pequenininho no logo, não dá pra ler, assim, de frango, assim, bem pequenininho. De frango. Bom, Amigas do Peito é um reality show do canal Lifetime, que segue duas donas de uma loja de lingerie que ajudam mulheres a comprar sutiã no tamanho certo. A Bia chegou muito perto, hein? A Bia chegou muito perto. Quer dizer, ela foi mais longe, né? Literalmente. Mas é muito parecido, né? Eu gostei muito das Amigas do Peito de Frango. Eu acho que o Gustavo conseguiu. Porque eu falei, cara, com a Bia, o Gustavo pode ser rebaixado para a segunda divisão do Me Dá o Canal. Mas ele provou que ele se supera quando ele é desafiado. E chegou muito perto, mas eu não tenho como não dar esse ponto pra Bia. Então, 2-0 pra Bia. Aê, Brasil! Brasil, Zil, Zil! O melhor do programa da Bia é elas terem que colocar o silicone do mesmo tamanho e não ter um motivo pra isso. Por quê? Porque sim, senão a gente não vai pagar a sua cirurgia. Mas elas são amigas. Elas são amigas. O importante é a amizade. Amigas verdadeiras têm peito do mesmo tamanho. Exatamente. Esse pode ser o slogan do... Olha... vamos, eu tô mandando e-mail agora pro pessoal. Tem pequenininho, igual no meu programa tem o Tô Frango pequenininho. No da Bia tem do mesmo tamanho, pequenininho. Amigas do peito, do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Mas eu adorei esse, o Amigas do Peito que já existe, porque, gente, comprar sutiã no tamanho correto, por mais que soe esquisito pra homens, é uma tarefa muito difícil. Eu sei, com certeza. Porque tem muitas variáveis, né? Tem muitas variáveis. E no Brasil, a gente não tem tantas variáveis como tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles têm o tamanho da taça, né, do bojo, pro tamanho das costas, pra altura do ombro. Aqui a gente não tem. Aqui é filha. Se joga. Acha aí, se vira. É MG. Se não é M, é G. É 44, 46, dá teu jeito se for outro. Então, gostei desse programa também, que existe. Muito bom. Atenção, uma surpresa que tenho certeza que vai tomar todos de assalto. A última pergunta vale 1 milhão de pontos. Yes! Ah, eu achei que dessa vez, achei que ia ser a minha vez que isso não ia acontecer. Lamento, mas nessa rodada o Gustavo tem a possibilidade de virar o jogo e ganhar de 1 milhão e 1 a 2, porque acertar o canal continua valendo apenas um ponto. Mas... se acertar o que é o programa, ganha 1 milhão de pontos. Ou se tiver a melhor ideia, também ganha 1 milhão de pontos. Então, começando pelo Gustavo. Gustavo, o programa se chama Transa Esportiva. O quê? Difícil sair do óbvio nessa, né? Problema, não só difícil sair do óbvio, como foram muitas ideias ao mesmo tempo na minha cabeça. Até doeu um pouco. Todas elas tentando sair, entalou? Sim. Transa Esportiva. Transa Esportiva é um programa da MTV. Ele é um reality show de encontros. Certo. Tá. E ele funciona assim. Dois casais vão se encontrar. Eles vão selecionar várias pessoas pra formarem casais. Mas, antes de poder transar, eles têm que duelar. Em cima de um cavalo, assim, com uma lança? Não, podia pra ser. Pra onde a gente tá indo? Não. É um duelo esportivo. O legal é que, assim, eles são atletas, né? Então, eles são sarados. Eles têm um corpo super bonito. E é sempre um duelo esportivo, assim. Eles têm que duelar no esgrima, no vôlei de praia, no ping-pong, salto em altura, salto com vara. Tem vários tipos de duelo. Salto com vara. Cada um é um episódio. E aí eles podem... eu não sei como isso pode terminar. Que alguém vai perder, né? Na verdade, assim, eu acho que funcionaria melhor assim. Se, tipo, tem duas pessoas duelando pra transar com uma terceira, que é o prêmio, entendeu? Ok. E todas elas concordaram, tipo, elas vão fazer isso porque é importante pra carreira delas, porque elas querem isso. E elas estão cansadas do jogo dos encontros, entendeu? Elas estão cansadas do Tinder, elas estão cansadas da balada. Então elas querem tentar algo novo e o Transa Esportiva deu a chance delas. Porque elas sabem que a pessoa prêmio, ela sabe que a hora que ela for transar, ela vai transar com alguém que é um atleta e é um vencedor. E isso já é um grande caminho andado. Já é um grande turn on, né? É. Cara, esse programa, ele seria horrível, mas ele ia ter uma mídia espontânea na babesca. Assim, não ia acabar nunca. Que as pessoas iam dizer é um absurdo. Aí ia ter artigo nos jornais criticando. Todo mundo indignado. E, cara, ia fazer muito sucesso. Ia ser, finalmente, a superação do De Férias com a Ex. E a pessoa prêmio, ela não sabe com quem ela vai transar. Ela só vai ver na hora. Só vai ver no quarto do motel. Tipo, cada um entra por uma porta, entendeu? Nossa, muito bom! Esse fator surpresa pra pessoa é muito bom. E outra, é logo depois do duelo. Então o cara vai chegar suado. Machucado. E outra, as pessoas declaram suas preferências sexuais e elas serão respeitadas, mas, por exemplo, se tem uma pessoa que se declara bissexual, pode ter um homem duelando contra uma mulher. Então ela só vai saber, tipo, o gênero da pessoa com quem ela vai transar na hora. Olha que... Pô, tem gente que acharia isso bastante, bastante interessante. É, então. Caramba, Gustavo, você reergueu a MTV. Parabéns. Parabéns. Caraca, ela pode até sair da Viacom, voltar aqui pro Brasil, porque já tem programa pra reerguer. E aí depois vai ter um De Férias com a Ex especial, que é só com os ex-casais formados no transesportivo. Maravilhoso. Parabéns. Bia, que desafio que sobrou pra você agora, mas é a sua chance de ganhar 1 milhão de pontos dizendo sobre o que é o programa Transesportiva e em que canal que passa este maravilhoso programa. Eu vim aqui humildemente dizer pro meu adversário Guga que o programa dele é incrível, mas é que, na verdade, o Transa Esportiva é um programa do esporte interativo, porque é o seguinte... é isso, né? Não. Porque é o seguinte, a gente ouve muito por aí treinadores falando que o jogador tem que ficar abstêmio antes de jogar para não perder o foco. E, na verdade, o Transa Esportiva, ele passa depois da meia-noite no esporte interativo para explicar para você como diferentes modalidades de sexo, na verdade, podem ser aquecimento pro seu jogo. Então, cada edição do programa é um programa semanal, né? Toda quarta-feira, 1h30 da manhã, como todo mundo sabe. Ele mostra, por exemplo, de lado, ele fortalece esse músculo aqui, então você pode praticar até 2 horas antes do seu jogo. E aí ele tem demonstrações, e aí ele passa mais tarde, porque enfim, né? Demonstrações. Mas ele também não é só educativo, sabe, Guga e Rafa? Ele também tira um estigma de que o jogador precisa ficar abstêmio. É bonito de ver. É um serviço à sociedade. Eu só fico feliz, assim, isso só me enche de orgulho, porque quando a Bia for a profissional mais bem paga de produção da televisão brasileira, a gente vai poder dizer que ela foi revelada aqui. É verdade, vai ser um orgulho. É igual a Leila, né? A Leila foi revelada no tinha o... Tinha o Zing. Tinha o Zing antes, mas o Zing não permitia a Leila toda... Não. Né? O Zing era mais sério. Eu tenho esse orgulho, né? A Leila tem hoje um podcast, é uma das podcasters mais famosas do Brasil. E com a Bia a gente sabe que tem todos os outros podcasts que a Bia já participou, mas a gente sabe que esse talento dela pra TV foi revelado aqui. Exato. Pra produzir programas de TV foi revelado aqui. Eu tô muito emocionada. Emocionado, Gogo, muito obrigado. De ladinho, alonga esse músculo. Então. E aí tem um episódio que é inteiro dedicado sobre, tipo, o que há de bom e ruim no papai e mamãe? E coisas assim, sabe? Não, e assim, não tem por que esses canais fazerem isso. Porque eles não têm audiência nenhuma essa hora. Então, mas aí você chama a tua audiência. Olha aí, você ainda disponibiliza lá no streaming do Esporte Interativo. A pessoa pode assistir depois. Não, e sem contar que traz uma nova gama de anunciantes que eles não aceitam como anunciantes nos outros programas. Exatamente. Não tem porquê esporte interativo. Pessoal da Turner aí que tá ouvindo a gente, não tem porquê. Só faz, só contrata a Bia. Apenas façam. Só vem. Anuncia com a gente aqui depois, tá tudo certo. Bom, eu lamento informar-lhes, mas Transa Esportivo era um programa jornalístico da TV Bandeirantes exibido no final dos anos 70. Que mostrava novidades do esporte. Transa tinha outro significado, né? Transa era uma gíria. Transa essas ideias, Curtição, né? Uma curtição esportiva. Chamava Transa Esportiva e era apresentado pelo Álvaro José. Uma decisão difícil pra mim, porque o Gustavo reergueu a MTV e a Bia se revelou uma grande produtora de TV, então é muito difícil escolher. Mas eu acredito que... pela quantidade de artigos que a gente leria sobre como esse programa é um lixo, isso traria muita audiência pra ele. O grande vencedor é Gustavo Mafra. Yes, não é essa, Bia. Não, mas eu cheguei mais perto. Não! Se salvou do rebaixamento e ainda foi campeão. Me dá o canal. Não, é injusto, eu exijo recontagem. Você vai ter outra chance, Bia. Eu vou fazer um movimento no Twitter contra essa história aqui. A sua revanche vai ser poder realmente ser contratada por um canal de televisão produzir todos esses programas. A minha revanche vai ser eles virarem programas de verdade, beleza. Exato. Histórias. Vamos para as histórias. Rafael, que outras histórias a gente precisa para os próximos programas? Precisamos de histórias de médicos. As histórias do mais puro pavor e agonia que a gente já ouviu. É um programa de terror, né? É. A gente precisa de histórias das antigas. As histórias dos seus avós, da sua família. As histórias que nos fazem pensar como era a vida de outrora. Esse é o programa do amor. Esse programa é muito legal. Toda vez que falo outrora, eu lembro quando... No Friends, eu acho que é o Joey, que acho que outrora era uma era, né? É a Rachel. Ah, é a Rachel. É your, like the days of your. É muito bom. E precisamos também de histórias de Dia dos Namorados. Aquelas histórias românticas, ou aquelas histórias picantes, ou aquelas histórias picânticas. É só mandar. Picântica, tem uma outra palavra muito boa pra isso, que é safarinho. É. Manda lá no site, googlecast.com, tem escrito lá, escreva pra gente. E manda por lá, que o Rafael vai ler todas essas histórias. Você vai tornar a vida dele muito mais feliz. Isso aí. Bia, leia a primeira história, por favor, nos dê a honra. Oba, então tá bom. A história 1 chama-se A Diabólica Criatura de Phantus. É o nome do He-Man, de novo? É, voltaram os nomes do He-Man. Eu me arrependi de ter tirado na última edição. Então vamos lá. Olá, Guga, Rafael. Por que chamamos o Gustavo de Guga, mas não chamamos o Rafael de Rafa? A gente já falou aqui, a gente chama as pessoas como elas gostam de ser chamadas. Ô, Rafa, você prefere Rafa ou Rafael? Tanto faz. Então tá bom, então fica aí a resposta pra você. Bia, você prefere Bia ou Beatriz? Eu prefiro Bia, mas profissionalmente eu gosto de usar Beatriz. É mesmo? Que eu acho que fica... Fica mais sério. É, eu gosto do meu nome Beatriz Fiorotto inteiro, assim, acho bonito. Mas pra gente é Bia, tipo, amigos é Bia. Senão eu vou achar que você tá me dando bronca, vai ser ruim. É, é a mesma coisa, por isso que eu prefiro que as pessoas me chamem de Guga, porque senão eu acho que é sério. É. Bom, olá, Guga, Rafael e eventual convidado. Olá, meu nome é... Mas troquem meu nome, por favor. Eu sou um professor de biologia... Ai, professor de biologia e ciências. Vamos dar um nome de Bigman? Professor Bigman. Vamos? Ok, perfeito. Eu sou professor de biologia e ciências na rede estadual do estado de São Paulo há 10 anos. É estranho demais pra mim escrever isso, já que ser professor não era exatamente um plano, um sonho infantil. Eu sempre fui um aluno abaixo da média. Eu não entendi o porquê de estar na escola, de que maneira aquilo seria importante pra mim. Aprendi a gostar de estudar na faculdade, e também que levava um jeito para ensinar dando aulas na própria faculdade para os meus colegas de sala que precisavam de ajuda com as matérias. Dois membros aqui, comigo foi a mesma coisa. 10 anos como professor não é muita coisa. Nossa, discordo muito. Também. Mas já tive a oportunidade de experimentar as mais diferentes situações nessa profissão. Como, por exemplo, no ano em que dei aula numa escola em que fica em uma região acessível apenas por balsa. Nossa. Cara, em outras palavras, todo dia eu saía de casa e fazia um trajeto de 14 quilômetros até chegar à fila da balsa. Então assim, 14 quilômetros ele ainda não chegou. Ele chegou no ponto de ônibus, né? 14 quilômetros. Isso. Que atravessava a represa Billings e a fila era sempre muito grande. E era comum Rafael, esperar... desafio o momento Alura. Cara, que susto! Alura e Represa Billings. Go! Ai, meu Deus. Eu realmente peguei a Bia de surpresa. Eu congelei. Bom, a Represa Billings, ela represa água. E você também tem um talento represado que você pode fazer acontecer na Alura. A Alura tem mais de 1000 cursos que podem te ajudar a se colocar no mercado ou conseguir um upgrade na carreira. Eu tô emocionada. Emocionada com o que o Guga conseguiu fazer com o Rafa, que é ter isso na mente, né? É como se fosse um carro são como lanchas sempre, né? O tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro. Nunca ter vindo. Represas são como cursos da Alura. Só lembrando que na Alura você tem R$100 de desconto no nosso link. R$100 de desconto e com uma assinatura só você tem acesso aos 1000 cursos, mais de 1000 cursos. alura.com.br/promoção/GugaCash. Bia, você pode continuar. Animal. Acessa lá o link, cara. R$100 de desconto é muito desconto, não é pouco não. Então, lembrando que ele pegava uma balsa pra atravessar a represa Billings. A fila era sempre muito grande e era comum eu ter que esperar algo em torno de 3 horas para atravessar a represa e chegar na escola. Não ajudou ajudava o fato de que eu trabalhava no turno da noite para as salas do ensino médio e EJA, que é a escola de jovens adultos, para as pessoas que abandonaram os estudos e por alguma razão em sua vida adulta precisam terminar e tirar o diploma. A escola era a única da região e tinha uma série de peculiaridades. Lá vivi situações muito ruins, como os frequentes assaltos na fila da balsa, que horror, cara. Mas outras muito boas. Como vocês pediram histórias good vibes, eu vou contar como em condições adversas como a dessa escola, a educação ainda pode ser tão libertadora. Ah, eu já... Ih, vou chorar. Que bom que é good vibes. Tudo que se pode pensar sobre uma escola normal não valia nessa. Por exemplo, a escola foi construída em um terreno imenso de forma meio espalhada, fruto de um crescimento irregular e improvisado, para atender rapidamente a demanda crescente de alunos sem precisar construir um prédio novo. Gente do céu. Haviam salas de aula que ficavam distantes do prédio normal e era preciso fazer uma pequena trilha para chegar. Eu estudei num colégio muito grande e eu imagino que não seja a mesma coisa, mas eu vivia coisas assim. Então, quando eu tinha aula nessas salas, lá ia eu de lanterna ligada, caminhando em chão de terra, no meio da vegetação... É, definitivamente não era nada parecido. Caminhando em chão de terra, no meio de vegetação de Mata Atlântica, até chegar na sala perdida no mato. Nossa, era praticamente uma trilha. É praticamente uma trilha. Trilha. Trilha. Como é que uma palavra falada de um jeito pode fazer a gente rir tanto, né? Que besteira. Qualquer pessoa poderia achar essa situação ruim, mas eu sou professor de biologia, e enquanto as pessoas pensam, meu Deus, pode ter cobra ou sapo nesse mato, credo, eu pensava, meu Deus, pode ter cobra ou sapo nesse mato, eba! É, não pro sapo, né? É, ou pra cobra. Então era normal eu tirar os alunos de sala e me embrenhar no mato à noite à procura de corujas e outros animais, além de demonstrar ao vivo a anatomia e características de plantas e coisas desse tipo. Os alunos adoravam e alguns até consideraram fazer a faculdade de biologia. Pô, que foda. Eu sei que a gente já pôs Bikman, mas podia ser professor Butantan também, né? Em outra ocasião, eu tava dando aula no prédio principal em uma sala de janelas quebradas. Fazia muito calor e os alunos estavam com muita dificuldade de se concentrar na aula. Não havia ventiladores ou qualquer outro equipamento do tipo. No meio do calor e do desânimo do dia, um enxame de formigas voadoras invadiu a sala, coitado. Nossa. Eram machos em época de reprodução, tentando encontrar a igualmente voadora rainha. Que massa. Formiga voadora. Formiga rainha. Voadora rainha. Eu sabia que ia progredir pra isso. De início, os alunos ficaram preocupados e com receio de todas aquelas formigas enormes voando. Caramba. Mas aproveito para explicar o processo de reprodução dos animais e por que elas estavam ali voando naquele momento. E no final, ninguém mais lembrava do calor e estavam todos interessados. Cara, esses professores são maravilhosos, né? Esse cara é demais. Numa escola carente como essa, é muito fácil olhar para o que há de ruim, mas os alunos entendiam o nosso esforço para estar lá. Entendiam que precisávamos vir de longe e enfrentar a fila da balsa, além de lidar com as quebras constantes da embarcação no meio da represa. Nunca aconteceu de eu ficar parado por muito tempo no meio da Billings, mas haviam relatos de professores que passavam a noite ilhados na represa. Nossa. E justamente por entenderem, muitos acabavam se interessando pelas aulas daqueles professores que se sacrificavam tanto para estar ali. O caso que mais me emocionou foi de uma aluna que queria muito conhecer outro país. Conversei muito com essa aluna sobre como era possível, sobre como a educação poderia levar ela para qualquer país. Juntos, discutimos muitas possibilidades e ela decidiu que queria fazer um curso de espanhol na Espanha. Eu acho bom. Legal. Excelente. Um bom lugar para aprender espanhol. Espanha. Todos os dias, ela ia até a fila da balsa para vender trufas na enorme fila de carros que sempre estava lá. Todos os dias, ela me achava na fila e falava, Pro, tô terminando de vender minhas trufas e já chego pra aula, não me dá falta não. E ao longo do... Desculpa, eu me emocionei, é rapidinho. Eu tenho que pensar na girafa. É. E ao longo do ano todo, com chuva ou no calor, lá estava ela vendendo as trufas. E essa aluna concluiu o ensino médio nesse ano e com o dinheiro que juntou, viajou de fato para a Espanha. Que legal, cara. Aí. Olha a diferença que esse cara fez na vida dela. Mandou muito, mandou demais. A última notícia que tive dela era de que terminaria o curso de línguas dela e ingressaria na faculdade por lá mesmo. Um exemplo de determinação. No final desse ano letivo, eu acabei sofrendo um processo administrativo por conta das faltas que ocorreram. As faltas se davam por causa justamente da fila da balsa. Mando aqui um link pro dossiê que fiz para me defender do processo. Deu deu tudo certo e eu fui inocentado. Mas através desse documento, vocês podem ver fotos que tenho da fila da balsa, além de reportagens da época que falam sobre isso e também sobre a escola. Meu Deus, cara. Cara, eu sinto muito por essa fila, mas que bom que você manteve o espírito, sabe? De educador. Eu acho que tem isso também, né? Vontade de fazer a diferença na vida de uma pessoa por meio da educação, não só ser um professor que bate o ponto, enfim. Abraços e muito obrigado por escolherem esse tema. A profissão de professor é cheia de dificuldades, mas é também absolutamente satisfatória quando você vê pessoas que poderiam se perder na vida difícil que levam, mas que encontram esperança na educação. Abraços, Bikman, palmas! Bikman, foda! Demais. Bikman, maravilhoso. Eu amei, eu gosto. Eu fui professora de inglês, foi meu primeiro emprego. Eu não encontrei vocação na educação como você encontrou, mas é muito reconfortante em momentos tão complicados como esse que a gente tá vivendo, ver pessoas que, cara, que tão afim, sabe? Que tão afim de ir, sair, se embrenhar no mato pra mostrar que essa folha é perene, não sei o que ela. Talvez eu tenha falado errado, desculpa. Mas, isso é muito importante, isso marca. Os meus professores que estavam afim, eu nunca esqueci deles. E eu acho que quem teve aula com você nunca vai esquecer de você também, o máximo. É, olha só, a diferença que ele fez na vida dela só com a conversa. Ele nem precisou ir muito longe pra fazer a diferença na vida dela. Quer dizer, ele foi muito longe porque ele teve que ir na Represa Binance. Mas ele não precisou ir muito além daquilo que ele já tinha que fazer. E isso é incrível, né? Isso é muito legal. Aliás, a ideia da gente fazer esse programa era por isso. E eu achei muito legal que ele mandou o processo onde ele se defende, porque ele aproveitou pra se defender um pouco também. Diz, olha, tem até um podcast que os caras me inocentaram. Você já ouviu o GugaCast? Eu achei demais ser manipulado a esse ponto. Lá no Grupo Secreto a gente categorizou os tipos de professores que existem na nossa vida, né? E contou histórias, exemplos deles. E esse certamente é um professor ao mestre com carinho. Ai, total. Ó, gente, eu já quero falar já, no começo do programa, que a minha professora ao mestre com carinho é a Mena Gomes. Me deu aula de literatura e eu nunca mais me esqueci das aulas de literatura dela. Ela mudou minha vida completamente. Um beijo, Mena! Um beijo. Excelente. Rafael, você lê a próxima história? Leio. A segunda história se chama Castelo de Heróis. É o Castelo de Grayskull? Castelo de Heróis? Ah, não sei se é. Talvez seja o, sei lá, onde o Gorpo morava. Antes de contar a história, quero fazer uma observação. Todos sabemos que as condições nas salas de aula das escolas públicas brasileiras são bastante complicadas e a realidade dos professores, em muitos casos, é totalmente desestimulante. Pergunte em uma sala de aula quem quer ser professor. Se um aluno levantar o braço, é muito. Desta forma, é preciso repensar a educação brasileira, pois só é possível ter um projeto de educação válido se tivermos um bom projeto de nação. Vou contar uma experiência real, tentando relatar o caso de forma bem humorada. Isso não significa que ignoro o quadro degradante da educação no Brasil. Peço que alterem os nomes das pessoas, escolas e cidades. Alteraremos. Olá a todos, meu nome é... Eu acho que a gente podia usar os nomes da escolinha do professor Raimundo, né? Sensacional. Em homenagem a esse professor. Podemos. Então ele é o Raimundo. Ele é o professor Raimundo. Meu nome é Raimundo e a história não, que vou contar... Professor Raimundo, respeito. Ah, desculpa. Meu nome é Professor Raimundo e a história que vou contar se passou no ano de 2014, na cidade de... Na escolinha do Professor Raimundo tinha aquele personagem que falava, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, acho que a gente pode pôr Barbacena. Mas o Professor Raimundo nasceu em Maranguape, então acho que Maranguape é uma boa. Você sabe que Maranguape fica no Ceará, né? Ah, não. É no Ceará? Ou é em Pernambuco? Não, é no Ceará. Não, o Professor Raimundo é cearense, né? Eu achei que era em Pernambuco. Não, cara. Maranguape é no Ceará, a oitava maior cidade do Ceará. Só superada por Fortaleza, Calcaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral, Crato e Itapipoca. Por favor, pare. Na cidade de Mas Maranguape, maior que Iguaçu, Ceará. Que Xadá. Ah, meu Deus. É muito bom, porque é a entonação, você já sabe que vem, né? Você sabia que fica no Ceará? É muito bom. Eu já dei a sugestão do Gustavo fazer o IBGE Cast, que vai ser só ele falando nomes de cidades. Nossa, maravilhoso, dando o demográfico das coisas, né? Quantas pessoas tem, quantas geladeiras na sua casa. Teve um cara que fez isso no YouTube, ele mandou um salve pra todos os municípios do Brasil. Que legal. Nossa. Demais, né? Ele é muito comprometido com o público dele. Eu posso continuar a história? Vai, continua. Desculpa. Nem começou. Obrigado. Porque essa história se passa no ano de 2014, na cidade de Maranguape, Ceará, em um colégio de ensino público estadual chamado... Escolinha do Professor Raimundo. Escolinha do Professor Raimundo. Muito bem. Era o meu primeiro ano na sala de aula. Cursei licenciatura em Geografia. Rafael! O que mais aconteceu no ano de 2014? Mandou bem, Bia. Eu não ia fazer, mas você tá no seu já direito. Já foi feito, né? Yes! É. A gente não saiu do primeiro parágrafo ainda. Desculpa. Bom, mesmo não saindo do primeiro parágrafo, vale a pena mencionar que em 2014 foi lançado a edição de Power Rangers Super Mega Force, que é um nome maravilhoso, né? Super Mega Force. É, inventado por um menino de 13 anos que desenhou no caderno de química, né? Super Mega Force. Exato. Super Mega Force. E o tema dessa temporada de Power Rangers eram piratas e transformação em Rangers do passado. Perfeito tema. Tipo alienígenas do passado, mas Rangers do passado. Rangers, Tá aí uma outra boa ideia. Tipo Amigos do Diabo. Aí o apresentador lá, o Tsu Carlos, ele fala Rangers. Animal. Era o meu primeiro ano na sala de aula. Cursei licenciatura em Geografia em uma cidade vizinha, Caucaia, no Ceará. Ainda estava cursando bacharelado em Geografia quando consegui uma oportunidade de lecionar como categoria O. Ah, é o professor Raimundo mesmo. Categoria O... Perfeito. Rafael, você é perfeito, entenda isso. Mandou bem demais. Muito obrigado. Pra quem não sabe, categoria O significa uma das piores condições de trabalho quando você é professor. Sim, sabemos. Quando você ganha bem menos que os outros para trabalhar cobrindo pequenas licenças. Não tem os benefícios de um funcionário público, já que não é um. Mas também não tem a carteira assinada, nem recebe férias, 13º, nem nada do tipo. É o pior cenário de todos. É quase como um voluntariado, ganhando um troquinho no final do mês. Você é quase só um representante de turma. É, ele é monitor, né? É. Ele anota o nome de quem tá fazendo bagunça. Pois bem, eu estava no segundo ou terceiro mês nessa escola que, apesar de extremamente difícil, por se tratar de uma escola de periferia, de uma cidade com vários problemas econômicos e sociais, eu gostava bastante. Era meu primeiro ano na sala de aula, e com um problema ou outro, as coisas estavam dando certo. Eu me sentia contente por estar na posição de professor. Parte 1. Momentos antes de a desgraça acontecer. Uma vez por semana, tínhamos como parte de nossa carga horária uma reunião pedagógica que acontecia às terças-feiras durante a noite. Tudo normal naquela fatídica terça-feira. Eu me dirigi até a cidade vizinha com minha motinha de 125 cilindradas. Em cerca de meia hora, lá estava eu para tal reunião. O diretor da escola, um senhor bem simpático, honesto, bem relacionado com os funcionários e alunos, veio até mim antes de a reunião começar. Professor Raimundo, você pode fazer um favor para mim? Claro, seu boneco. Seu boneco. Isso. O segundo ano na modalidade EJA, Ensino de Jovens e Adultos, hoje está sem professor. Você poderia dar aula para eles? Eu assino a reunião para você e ao invés de ficar na reunião hoje, você fica como substituto. Aí refleti. Não vou estar fazendo favor nenhum. Na verdade, eu ganho como horas de substituição. Então respondi. Claro que sim, seu boneco. Pode contar comigo. A resposta do diretor entrou na minha alma como uma facada. Muito obrigado. O favor que você está fazendo por mim, eu não faria por você. Que filho da gente, puta. Gente, que frase. Pô, cancela bizarra. Então. Então tá cancelado. Ah, esquece. Então esquece. É, eu não quero mais fazer. Obrigado. Aí eu perguntei qual seria a aula que eu ia assumir naquela noite. E ele respondeu que todas, já que todos os professores haviam faltado. Nossa. Inocentemente, me perguntei por que motivo todos os professores de uma turma específica faltariam. Nossa. Ai, ai, ai, ai, ai. Parte 2, o filósofo. Pouco antes de ir para a sala, seu boneco me pediu que eu passasse alguma atividade avaliativa, já que nessa modalidade EJA, os alunos costumam faltar bastante, e por isso a maioria não tinha feito nenhum tipo de prova ou trabalho de nenhuma disciplina. Então eu poderia pedir qualquer tipo de atividade avaliativa apenas para que eles tivessem um documento que comprovasse a presença deles na escola e para que eles pudessem ser aprovados no final do ano. Questões sobre o verbo to be teriam a mesma validade de uma maquete de vulcão. Ótimos exemplos, isso é a escola. É, a escola é uma grande maquete de vulcão, né? Sim. Eu fui para a sala e a primeira coisa que me veio à cabeça foi pedir um texto onde eles discutissem a descriminalização ou não do aborto no Brasil. Comecei notando que os alunos não chegavam no horário do sinal. O sinal bateu às 19 horas. Alguns chegaram às 19h05, alguns às 19h52. E teve também aqueles que chegaram às 20h50. Nesse ambiente hostil, os alunos chegavam, me mediam, davam aquela olhada dos pés à cabeça e continuavam agindo como se estivessem em qualquer lugar, menos em uma sala de aula. Nossa. Mexiam no celular, escutavam música com fone de ouvido, sem fone de ouvido, não sei o que era pior. Todas as atividades que eram proibidas, eles não se incomodavam em fazer. Muito difícil, cara. Caí na real. Eu não poderia exigir que aquilo se transformasse em uma sala de aula. Então tentei ficar na minha. Expliquei a atividade sobre o texto do aborto e meia dúzia de alunos prestaram atenção em mim. Alguns estavam realmente preocupados que precisavam de pelo menos uma prova durante o ano todo para serem aprovados e toparam fazer o texto. Depois de uns 5 minutos que eu tinha pedido a atividade, um dos meus alunos foi até a minha mesa e me entregou uma redação com aquela cara de satisfação de quem tinha terminado uma tese de doutorado. Tal tese de doutorado tinha incríveis uma linha com a impressionante reflexão: aborto. Não acho certo, apenas não acho errado. Eu que coloquei essas vírgulas pra dar alguma entonação. Não foi terrível. Podia ter sido muito pior. Tá bom. Olhando assim, como eu estava na highway da ladeira abaixo, com os alunos ignorando a minha presença e sentindo que não tinha o menor controle sobre a sala, resolvi criar um vínculo, pelo menos com aquele rapaz. Ei, você, vem aqui na minha mesa. Você me entregou sua redação, bota um quilo de aspas na palavra redação, mas se concentrou tanto no texto que esqueceu de colocar seu nome, seu número e série. Quando ele veio na minha mesa para colocar essas informações, eu disse: nossa, muito legal seu ensaio. Fiquei pensando aqui nas coisas que você escreveu, mas é algo bastante complexo. Você poderia explicar com mais detalhes? Não sei se captei muito bem a vossa mensagem. Olha só. Você disse coisas profundas, cara. Daí ele explicou: olha, professor, eu escrevi que aborto não acho certo, você entende? Apenas não acho errado, tá ligado? Eu disse: caramba, cara, as suas ideias estão bem à frente do seu tempo. Sabia que nem todo mundo tá pronto pra lidar com palavras tão potentes? Você leva jeito pra filosofia, sabia? Devia pensar em fazer uma faculdade. Ele ficou feliz demais da conta. Imagino que deva ter sido a primeira vez que o nome dele e a palavra faculdade foram usados na mesma frase. Peguei a sua redação, com aquele quilo de aspas, e ele voltou felizão para o seu lugar. O barulho da sala só aumentava, mas alguns alunos chegavam, outros jogando no celular. A coisa toda foi ficando cada vez mais fora de controle. Eu comecei a suar um pouco gelado, pensando no que viria pela frente. Daí, vários alunos começaram a ir até o banheiro da escola, não preciso nem explicar que eles não pediram minha autorização, e apenas saíam, ficavam um tempo e voltavam. Parece um shopping, né? As pessoas só circulam por lá. É. Parte 3, uma merenda indigesta. De repente, um aluno de outra sala veio até minha sala. Eu estava pertinho da porta, pronto pra fugir, e ele falou comigo: e aí, mano, beleza? Você que tá substituindo aí hoje? E eu disse: pois é, Brown. Tentando me enturmar fazendo um ring loose com as mãos. Nossa! É aquele meme do Steve Buscemi, né? Com o boné pra trás. Hello, fellow kids. Fellow kids. Quando ele começou a esboçar uma expressão de descrença no gesto cafona de tiozão, eu disfarcei. Ai, que vergonha. Que vergonha. Desculpa. Como os outros alunos, ele também ficou me avaliando da cabeça aos pés. Naquele dia eu estava de bermuda, e como tem algumas tatuagens nas pernas, barba, pouca idade comparada à maioria dos professores, 27 anos, o aluno viu em mim o estereótipo para sua conclusão. Ô professor, você curte fumar uma erva? Você tem cara de quem é chegado. De quem é chegado. Isso que era o outro, aluno de outra turma, né? Aí ele continua aqui: eu nem fumo e nem fumava maconha, mas como eu não sou burro nem nada, preferi criar meu segundo vínculo ali e usei a técnica que o Chris usa no seriado. A técnica do sacomé, né? Você diz sacomé, né? E induz a pessoa a acreditar em uma resposta esperada por ela, onde você é legal e descolado. Você sai de malandrão e não precisa mentir. Maconha? Sacomé, né? Essa, eu nem lembro qual que era o original. Essa tradução do sacomé é a melhor de todas. É muito bom. Sacomé, aliás, esse, né, seriado, o Todo Mundo Odeia o Chris, é muito bem traduzido regionalmente. Eu acho a dublagem dele é muito boa. Provavelmente foi traduzido pelas mesmas pessoas que traduziram de Fresh Prince of Bel-Air para Um Maluco no Pedaço. Mas é outra dublagem que é muito boa também, né? Excelente. É, o Manolo Rey, que faz o Will Smith e tal, eu acho que ele é um ator muito versátil de voz, porque desde as coisas mais escrachadas que ele faz até momentos muito emocionantes, porque, não sei quem lembra, mas o Maluco no Pedaço tem episódios que são muito tristes, muito tensos e tal. Cara, ele passa com muita fidelidade ao original, é maravilhoso. Recomendo. Muito obrigado, Bia, por trazer aqui as nuances dramáticas de Um Maluco no Pedaço. Acabou o meu quadro. Nuances. Em breve, mais nuances dramáticas com Beatriz Fiorotto. Beatriz Fiorotto. Enfim, maconha. Voltei para a sala e os alunos iam até o banheiro e voltavam cada vez mais agitados. As coisas estavam realmente ficando fora do controle, mas eu me agarrava na proximidade do intervalo que vinha chegando. Enfim, o intervalo chegou. Nossa, eu tô até aliviado. Naquele ano, o período noturno só tinha 3 salas naquela escola, e como o índice de evasão era muito alto, a escola ficava meio que vazia. Os alunos iam pegar a merenda e, como eram mais velhos, ficavam sentados em pilares de concreto que rodeavam o pátio interno. Quando eu fui buscar um pão com salsicha, aquele estudante, se sobraram aspas, coloque tudo que sobrou na palavra estudante. Porque, né? Aquele estudante que falou comigo grita pra toda a escola: alá, pessoal! Tá vendo aquele professor ali? O substituto? Aquele ali é gente boa. É como a gente. Ele adora fumar uma erva. Aê! Parabéns! Ganhou uma reputação de graça. Sim. Eu fiquei extremamente constrangido com todos os alunos do pátio me apontando os indicadores. Não sabia o que fazer. Primeiro, fingi que não era comigo. E depois tentei fazer a cara de sacomé, né? Peguei o pão com salsicha e vazei para a sala dos professores. Chegando lá, tudo que eu pensava era em começar uma nova graduação e nunca mais entrar numa sala de aula. Parte 4, o filme. Como a coisa estava toda ficando fora de controle, eu tive uma ideia na hora do intervalo. Arrumar uma TV. Era uma TV de tubo de 29 polegadas com um DVD, que ficava em cima de um carrinho, daqueles carrinhos multimídia clássicos que estava na biblioteca. Eu sei qual é, aquele que tem uma grade de ferro pintada de preto. Uhum. Uma grade quadrada, assim. É muito legal que quando o professor chega com o carrinho, você pensa... Isso. Essa aula vai ser moleza. Carrinho da alegria. Tira até o tênis. Vocês eram pessoas que tiravam tênis na sala de aula? Não. Não, não era descolado, assim. Eu não achava isso descolado. Eu achava isso, tipo, cara, você não é civilizado o suficiente pra ficar de sapato fora de casa? Eu ficava meio horrorizada, assim, sabe? Você falou disso no outro episódio. Esse cara realmente marcou você. Eu falei? Falou. Eu não lembrava que eu tinha falado disso. Eu vou levar isso pra minha terapeuta na semana que vem. Obrigada, Gugu. Você precisa resolver isso. É, eu acho. Fui atrás de carregar essa TV para a sala e meu objetivo era passar um filme. Qualquer filme que eu tivesse, de qualquer assunto, enquanto eu rezava para os segundos passarem. Peguei a TV e fui ligando o DVD. Procurei no meu armário alguma coisa. Encontrei o filme do Mandela, Longo Caminho para a Liberdade, que eu estava trabalhando com uma das salas da manhã. Era um filme longo e um pouco monótono para os alunos, mas era o que tinha no momento e já estava ótimo. O sinal bateu e eu voltei para a sala. Os alunos voltaram no intervalo muito mais elétricos que estavam antes. E aí eu tive certeza daquilo que já estava sacando há algum tempo. Os alunos estavam cheirando cocaína no banheiro. Nossa, cara. Nossa. Que barra pesada. Festa. Eu via, inclusive, algumas pessoas que não pareciam ser da escola, que estavam, de alguma maneira, entrando dentro da escola e também batiam na porta da minha sala e chamavam um outro aluno. É realmente qualquer coisa menos uma escola. Coloquei o filme sobre a história do Mandela. Soava cada vez mais gelado. E depois de uns 15 minutos, eu vi o inferno a um palmo dos meus olhos. Vários alunos doidões de cocaína começaram um burburinho sobre o fato de que alguém estava na escola. Era um tal que estava atrapalhando o rolê deles, perseguindo-os pelo fato de estarem usando drogas dentro da escola. O cara ia dedar eles, ou coisa que o valha. Eles estavam putaços e eu ouvi uma mistura de planos para se esconder desse cara com planos de passar o cara com oitão. Nossa. Vamos ver se ele aguenta o bonde, aquele cuzão. Tranquilo, tranquilo. Coisas normais de se dizer numa escola. Tranquilo. Era óbvio. Quem era a figura adulta estranha ali, o bicho ia pegar pra mim. Comecei a pensar sobre minha lápide. Mas eles eram muito justos. Afinal, eu não tinha dito nada, nem perseguido ninguém. Graças a Deus, eles não estavam se referindo a mim. Eles estavam se referindo, de modo muito coerente, adivinha a quem? Ao Nelson Mandela. O quê? Como assim? Hã? Foi um surto coletivo. Sim, os alunos tiveram uma bad trip coletiva e começaram a pirar com o tal de Nelson Mandela, que queria dedurar, ameaçar, bater e matá-los. Caramba, cara. Olhavam pra TV e ficavam gritando, batendo nas próprias cabeças, etc. Que história maluca, cara. Como controlar isso? Eu não faço a menor ideia de como controlar isso. Joga o Nelson Mandela pra cima deles e sai correndo. Sair correndo é a única solução possível. Se antes eu estava suando, naquele momento eu só sabia me tremer por dentro e por fora. O diretor passava pelo corredor, agindo como se não fosse a primeira vez que ele tivesse visto aquela cena. Diziam que existia apenas duas viaturas na cidadezinha, mas que nunca atendiam quando alguém chamava. Não sei o que seria pior. Se alguém chamasse a polícia para eles, aí o objeto do surto deles ia ser eu, de verdade. Um tempo depois, o diretor me chamou para o lado de fora da sala de aula e me disse: "Olha, eu não sei se você percebeu, mas eles estão traficando aqui dentro da sua sala de aula. Hoje foi o dia que chegou a cocaína, e tem até gente de fora da escola pulando o muro para comprar aqui na sua sala. Estou tentando fazer o que posso para controlar a situação, mas está bem difícil. Só que a boa notícia que tenho para você é que eu acho que agora vai melhorar um pouco. Eu falei com o dono da droga e implorei para que ele fosse traficar do lado de fora do portão. Ele resistiu muito, disse que o ponto dele era dentro da sala de aula, mas depois de eu pedir bastante, ele me disse o seguinte: ok, eu vou lá para fora. Eu não faria isso não. Vou fazer só porque o professor lá é muito firmeza. Ele até disse que eu deveria procurar uma faculdade, pois leva o jeito pra filósofo." Mentira! Cara, que plot twist maravilhoso nessa história. Bam, bam, bam. Eu não vi essa chegando. Nossa, não mesmo? Puta merda. O diretor disse que não sabia que eu era amigo desse aluno. Eu sorri, respirei fundo, senti o alívio em cada célula do meu corpo e disse para o diretor: "Sacomé, né?" Encolheu os ombros, né? Final. O resto de aula passou, o surto coletivo foi cessando aos poucos e o sinal, enfim, bateu. Eu saí da escola jurando nunca mais entrar numa sala de aula. Fui embora para casa e quase não conseguia parar em cima da moto de tanto que eu tremia. Chegando em casa, conversei com minha então namorada, hoje minha esposa, sobre o ocorrido. Eu ainda gaguejava e estava meio que em estado de choque. Ela me deu apoio total e disse que se eu quisesse nunca mais voltar para aquela escola, que estaria tudo bem. Mas disse também que se no outro dia de manhã eu quisesse voltar e tentar, que iria dar tudo certo. Eu realmente me esforcei no outro dia. E no outro, as coisas voltaram ao normal e dentro do possível, deu tudo certo. Na escola pública, principalmente da rede estadual, essas coisas acontecem mesmo. Pra falar a verdade, já ouvi várias histórias piores do que a minha, caramba. Mas também existem milhões de coisas boas e bons momentos na sala de aula. Na época, é claro que eu desejei tudo de ruim para aqueles demônios, mas agora, 6 anos depois, eu consigo entender melhor como as questões socioeconômicas estavam ligadas à vida daqueles alunos, e desejo o melhor para eles. Quem sabe aquele cara não tenha ido realmente fazer filosofia? Vai saber, a vida é um negócio muito doido. Seria muito legal. Ah, uma coisa legal é que 3 anos atrás, eu recebi uma mensagem de 2 meninas que foram minhas alunas naquele ano. Elas contaram que gostaram muito de geografia e que, entre vários bons professores, elas gostaram bastante das minhas aulas. Elas prestaram o vestibular da Universidade Estadual do Professor Raimundo e foram aprovadas para fazer geografia no mesmo campus que eu. A UNEP. A UNEP. Um outro exemplo de coisa boa é que daqui 2 dias eu vou acompanhar um aluno de 12 anos aqui da escola que eu trabalho hoje, na região próxima à cidade, para receber uma medalha de uma competição de exatas lá no ITA, em São José dos Campos. Um aluno de uma escola pública do interior, indo receber medalha no ITA, sacou? Vida longa à escola pública. Beijos a todos e muito obrigado por lerem meu relato. Muito bem! Caramba, cara, que história. Parece aquele filme do Jim Belushi, sabe qual é? Um diretor contra todos? Sim. A única coisa que eu lembro desse filme é que ele toma Nescau com Coca-Cola. Essa cena é muito boa. Ele chega putaço em casa, aí ele joga Nescau assim num copo, aí ele pega o leite tá todo talhado, podre, aí ele joga fora, abre uma lata de Coca-Cola e joga no Nescau, mistura e toma. Não, não, aí ele toma um gole, faz uma careta, tapa o nariz e toma o resto. Café da manhã dos campeões, isso aí. Isso. Fica aí o desafio pra galera do TikTok. Tomar nesse carro com Coca-Cola. É isso, tem que ficar dublando essa parte do GugaCast e aí faz a cena enquanto você detalha ela, sabe? Ou no filme, né? Pode ser também. Pode ser também, mas aí ele tem que colocar a cena do lado, é mais difícil. Cara, quando eu estudei na escola pública, era bem assim. Eu tinha uns amigos que estudavam à noite e era isso aí. Rolou isso aí. Teve uma vez que eu tinha ido lá visitar uma amiga que estudava lá à noite. Era essa zona. As pessoas entravam, saíam da sala de aula, ninguém tava nem aí. Mas tinha muita gente séria também. Tinha muita gente que tava lá pra conseguir um diploma, conseguir sair da escola, ir pra faculdade. E, enfim, a gente tava lá do lado de fora conversando. E de repente, a gente nem sabe como aconteceu. A gente só ouviu um puta estrondo e sentiu o chão tremer. Caralho. Aí, assim, a gente ficou alguns segundos sem entender o que tinha acontecido. E teve um silêncio, assim. Teve um puta estrondo. De repente, ficou tudo em mega silêncio. Durante alguns segundos, uns 3, 4 segundos, aí todas as pessoas começaram a sair desesperadas de dentro da sala de aula, assim, como se fosse gritando, ah! E todo mundo saindo. Nossa, filme de terror. E a gente viu todos os vidros da escola tinham quebrado, tinha explodido uma bomba na escola. Guga, e aí? É. Então, durante muito tempo, nesse ano, tinha muitas ameaças de bomba na escola. Mas todo mundo achava que era alguém querendo perder uma prova, sabe? Ligava lá, fazia ameaça de bomba, aí cancelava as aulas e nada mais acontecia. E aí eu acho que alguém quis mostrar que as ameaças eram sérias. E de fato, explodiu uma bomba. Não aconteceu nada. Teve o barulhão e explodiu os vidros. Quer dizer, imagina você uma escola pública que já não tem dinheiro pra nada, tem que trocar todos os vidros. Exato, exato. Todo mundo ficou com muito medo, mas não aconteceu nada. Ninguém se machucou. Alguém que tava embaixo do vidro ali da janela pode ter se machucado, se arranhado um pouco, mas ninguém se machucou seriamente. E ninguém sabe aonde exatamente ela tava, onde que ela explodiu, mas foi muito assustador, cara. Muito, muito assustador. Nossa, que traumático. E era parecido com o relato aí do professor Raimundo. Isso realmente acontece. Que bom que ele tava lá. Quem sabe ele transformou um traficante num filósofo. É o traficante, sacou? Nossa! Nossa! Nossa, eu só consigo falar, nossa! E assim, eu adorei essa piada. Sei lá. Nossa, o que a gente vai fazer agora? Que agora é daqui pra baixo, né? O pico foi esse. É, até porque se ele é um traficante, a crítica da razão pura ganha um outro significado, né? Da razão purinha? Purinha. Aí tem a crítica da razão pura e a crítica da razão batizada. Ah, que horrível. Gente. Parem de esticar essa piada. Nunca. Posso ler a última? Deve! O nome dessa história é Coração de um Gigante. Esse gigante certamente não é o Gorpo. Ou o Ariete. Saudações, Rafael e Gustavo Mafra. Como vão? Me chamo Joaquim. Tenho 67 anos. Cara, a gente tem um ouvinte de 67 anos. Muito orgulho, né? Alô, anunciantes. Olha aí, temos aí um novo... Olha o demográfico que a gente tá atingindo. Um novo demográfico. 67 anos. Que demais, Joaquim. Eu queria saber quais outros podcasts o Joaquim escuta. Eu também queria saber. Atualmente morando em Curitiba, mas nascido em Minas Gerais. Envio esse e-mail a pedido da minha neta Fernanda. Agora explicou muita coisa. Ouvi apenas 2 episódios do podcast de vocês até o momento, mas fiquei encantado com o trabalho e pretendo ouvir mais episódios. Obrigado e recomende aos seus amigos. É isso aí. Sou ex-professor, recentemente aposentado devido a problemas de saúde. A história que lhes contarei teve início no final da década de 70, não lembro exatamente o ano. Eu era professor de história em uma escola pública em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Que cidadezinha que seria essa? Não. Não. Não, oh, seu Joaquim. Você já vem virando a esquina. Você já vem vindo, sabe? Lá vem o Guga cheio de mapa, debaixo do braço. Não, justo Minas Gerais, né? Minas Gerais tem 800 cidades. Então vamos dizer que pode ser a Abadia dos Dourados? É a primeira? Por favor, vamos dizer que é a Abadia dos Dourados. Abadia dos Dourados. Eu quero muito parar nela. Possuía poucos anos de experiência como professor, mas sempre fui respeitado pelos alunos. Sempre acreditei que o respeito vem pela amizade e não pelo medo. Por isso, sempre fui amigo dos alunos. Eu dava aulas para alunos de todas as cidades, desde a primeira série até o último ano. Devido a isso, acompanhei alunos desde o início até o fim de sua jornada escolar. Em uma certa noite, voltando para casa com minha esposa, que também era professora, vimos uma criança sentada perto de um riacho que ficava próximo à estrada. Naquela época, era comum crianças saírem à noite, sem seus pais, para brincar até tarde. Porém, aquela criança estava sentada sozinha e minha esposa se aproximou dela. "Está tudo bem?" ela perguntou. Mas não obteve resposta, pois a criança estava chorando. Cara, tomara que essa criança seja de verdade. Tomara que essa criança esteja no mesmo plano que a gente. Nossa, leu minha mente, Guga. Eu até fiquei em silêncio. Selma, minha esposa, correu até a criança para verificar se havia algum ferimento que estava causando o choro. Mas o choro era devido a um ferimento no coração. A criança era um aluno nosso, o Davi, e tinha acabado de receber a notícia de que havia perdido a avó. Ai, tadinho. Este garoto tinha sido criado por ela e pela tia. Ele estava desolado e se recusava a responder qualquer pergunta que minha esposa fazia para ele. Após tentativas fracassadas de falar com o Davi, Selma sentou-se ao lado dele e disse: "Ela está num lugar melhor. Está no céu. Ela está bem." Agora eu sei que você deixou essa história pra mim, Rafael. Seu canalha. Se você quiser, eu posso ler. Não, vou continuar. Até onde eu consegui. "Mas eu queria falar com ela de novo", respondeu o menino. Quando viu isso, a Selma se calou e ficamos em silêncio por um tempinho. "Mas você pode falar com ela", disse a Selma. "Não posso. Ela não vai me ouvir no céu", ele respondeu. "Ela vai sim", disse minha esposa. Ela se levantou, foi até uma árvore próxima e pegou com as mãos um dos inúmeros vagalumes que voavam por ali. Voltou com ele nas mãos e disse: "Os vagalumes são como os carteiros do céu. Se você tiver uma mensagem para enviar para alguém lá, basta você dizer 'para fulano' e continuar a mensagem que quer falar. Aí quando você for dormir, o vagalume vai até a pessoa que você mandou a mensagem no céu." Eu queria muito sacanear essa história que ela acabou de inventar. Completamente absurda, mas eu não vou fazer isso. Não, ela é só muito doce, sabe? Eu gostei que tem um procedimento burocrático que você tem que dizer para fulano. Senão a história se perde, né? É difícil, é. Tem muita gente lá no céu com o mesmo nome, tem que... Você tem que dizer destinatário fulano. Remetente, é. Davi. Ainda bem que ninguém sabe disso, imagina a infestação de vagalume. Os olhos do Davi se encheram de esperança, mas nunca vou esquecer daquele olhar. Ele então pegou carinhosamente o vagalume nas mãos e disse: "Para a avó fulana, não lembro o nome, é o Davi. Eu estou com saudade e te amo muito." Tá bom, Rafael, vou continuar aqui. Eu posso? Se quiser. Eu não fiz de propósito, sério. Não, eu vou continuar. E continuou segurando o vagalume. "Pronto, agora é só soltar", disse a Selma. Ele colocou vagarosamente o inseto no chão, que voou em seguida. "Agora você precisa ir para casa, para que o vagalume pegue mais mensagens e leve para o céu mais tarde." Tá vendo? O vagalume é um funcionário correto. O Davi se levantou, abraçou a Selma e correu. Antes que estivesse longe, minha esposa alertou ele: "Davi, só não pode contar para ninguém. É um segredo. Se você contar, eles não entregam a mensagem." Ela disse isso para que o menino não fosse desiludido quando contasse a novidade para alguém. Que pessoa atenciosa que é a Selma. Bem pensado. E também para não causar um desequilíbrio ecológico com os vagalumes. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber mais o Davi durante a aula. Ele estava sempre quieto e sempre no canto da sala. Um dia ele ficou até depois da aula sentado. E antes que eu fosse embora, perguntei: "Está tudo bem?" Ele fez que sim, mas fui até ele da mesma forma, pois ele estava encolhido. Quando cheguei perto, ele escondeu a mão debaixo da mesa. Perguntei o que ele tinha na mão, mas ele disse que nada. Quando insisti, ele abriu a mão bem devagar. Ele estava segurando um vagalume. Questionei o porquê de ele ter levado um vagalume para a escola. E ele disse: "Eu estou contando meu dia para a avó fulana." Eu contive as lágrimas na situação, todos nós. É. Todos. E disse que não deveria ficar levando os vagalumes para a escola, e que era melhor mandar a mensagem após sair da escola. Ele então abriu sua bolsa para guardar o inseto. E quando olhei dentro, haviam mais uns dois ou três na bolsa. E perguntei: "Por que você leva tantos aí dentro?" Ele me respondeu: "Porque eu tenho muita coisa pra contar, e acho que um só não vai lembrar de contar tudo." Tadinho do menino. E assim ele se tornou um super vilão. O vagalume. O uniforme dele deve ser horroroso. Eu tô chorando, eu tô rindo, a Bia não tá se aguentando aqui. É, ainda bem que eu não escolhi a Bia pra ler essa história. A Bia tá ugly crying animal. Bia, tira uma foto pra você mandar pra gente depois. Não vou tirar uma foto ugly crying. Eu já me exponho demais na internet pra isso. Eu estava tão triste com a situação que não questionei mais nada. Nem o repreendi por levar os insetos. Durante as semanas seguintes, eu ainda o via de vez em quando, conversando com a própria mão, mas nunca o impedi de levar os insetos. Dois ou três anos depois, o Davi foi até a mesa de minha esposa agradecer por tê-lo consolado naquela noite. Ele disse que nunca esqueceu e que seria para sempre grato, mesmo não acreditando mais na história dos vagalumes. Mas que, pelo menos, a história serviu para acalentar o coração dele em um momento difícil. Em 13 de maio de 1985, minha esposa faleceu... Ah, não! Minha esposa faleceu, vítima de um câncer. Foi o pior dia da minha vida até hoje. Só não foi pior, pois tive o suporte de minha família, amigos e alunos, que estiveram presentes durante aquele dia até o enterro. Por volta das 19 horas da sexta-feira da mesma semana, recebi a visita do Davi. Já era um rapaz mais alto do que eu. E ele disse: "Professor, pode ir até a escola comigo?" Eu disse que sim, já que nesses momentos de luto, andar e conversar com alguém pode ajudar a esquecer a dor da perda por alguns minutos. Caminhamos até a escola, uma caminhada de uns 20 minutos. No caminho, conversamos sobre a Selma e como ela o ajudou no momento de perda, que agora ele estava num lugar melhor. Chegando à escola, fui recepcionado pelos professores na entrada e nos corredores apertados, vários alunos, até chegarmos em uma sala que ele disse antes de abrir a porta: "Fique o tempo que o senhor precisar." E disse que eu mandei um oi. Quando eu abri a porta, a sala estava escura, iluminada apenas por pequenas luzes verdes e amarelas. O ambiente estava cheio delas. Havia vagalumes por todos os lados. O Davi fechou a porta atrás de mim e por uns minutos eu fiquei olhando a beleza daquelas luzes. Até que eu finalmente quebrei. Que incrível, hein? Que incrível. Eu chorei como uma criança, como a Bia, tá chorando agora. Sentado no chão de terra, encolhido, chorei por muito tempo. Até que finalmente resolvi fazer o que eu deveria. Pô, Bia, para, sério, eu preciso terminar a história. Que era enviar uma mensagem pra Selma. Falei por muito tempo, muito mesmo. Não irei entrar nos detalhes das coisas que foram ditas, mas falei tudo o que pude. Nossa, pelo amor de Deus, não entra nos detalhes. É, talvez ele tenha falado: "Aquela vez que eu deixei a tampa levantada, não foi culpa minha. Eu não sabia que você estava em casa." Quando saí da sala, já me sentia melhor de certa forma. Metade dos alunos já haviam debandado para suas casas, pois já era tarde. O Davi não era um deles. Ele estava lá na porta, me esperando. Até hoje agradeço ao Davi e todos que estavam presentes naquele dia, que foi um dos melhores dias da minha vida. A minha neta Fernanda sempre pede para eu contar a história para os amigos dela, porque ela gosta muito. Espero que vocês também tenham gostado. Um abração, Joaquim. Parabéns, Joaquim. Você ganhou um laptop. Nossa, parabéns. Joaquim. Parabéns. Parabéns, Joaquim. Professor Joaquim. Professor Joaquim, nosso ouvinte de 67 anos, que mandou essa história aqui. Fez a Bia se acabar. Eu me aguentei aqui até o final. Parabéns. Parabéns, Gustavo. Eu chorei quando recebi a história já de cara. Você tava blindado um pouco já. Aí eu fui contar pra minha esposa, chorei de novo. Então, enfim. Mas, cara, história de professores, né? Professor é um herói. Então fica aqui essa homenagem a todos os professores, na pessoa do Joaquim. A gente vai mandar esse presente pra ele, vai entrar em contato com ele, mandar pra ele lá depois. E é isso, né? É isso. É isso. Apesar de ser uma história que emociona muito, eu acho que é isso, né? O papel do professor que toca teu coração e a pessoa devolve. Lindo, lindíssima. Eu, se fosse a Fernanda, ia pedir mil vezes mais pra contar essa história pra cada amigo. É, tipo, por favor, vou, conta três vezes pra cada amigo meu, pra ninguém esquecer. Uma história dessa ninguém pode esquecer, ela é muito linda, muito linda. O professor é o mestre com carinho, esse certamente se enquadra nessa categoria. Totalmente. Que bom que ela tá imortalizada aqui. Fiquei muito feliz. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, recomenda para outras pessoas, dá 5 estrelas pra gente lá na Apple, dá follow no Spotify, que esse é o tipo de recomendação que ajuda demais a gente aqui. Obrigado para todo mundo que mandou histórias. Como a gente falou no começo, várias das outras histórias que o Rafael leu, ele selecionou várias para colocar lá no blog de mais histórias. Então vão lá, que tem muitas outras histórias legais. A gente recebeu muito e a gente fez esse esforço para colocá-las lá também. Todas as histórias que a gente recebe aqui, elas são lidas e a gente ainda pode usar em outros programas no futuro. Ficha técnica do episódio. Produção, Guga Mafra. Apresentação, Guga Mafra, Rafael Mafra e Beatriz Fiorotto. Pauta, Rafael Mafra. Assistência de produção e documentação, Beto Aragão. Edição, Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse episódio e os outros lá na nossa wiki, wiki.gugacast.com. Bia, Rafael, a gente abriu o nosso Instagram Stories para algumas perguntas que a gente vai responder aqui, certo? Certo. Vamos lá. Já que a gente não teve micro histórias do Twitter, a gente responde perguntas do Instagram. Bia, você quer começar? Então vamos lá. Eu recebi a pergunta. A frase do Bilu Seria uma premonição para o Covid-19? Lembrando que eu sou uma pessoa muito lembrada do ET Bilu, porque teve um braincast que eu resolvi imitar o ET Bilu, e aí eu marquei pra sempre. Não, porque você é uma boa imitadora, a gente sabe, então por favor, faz de novo. Não, eu já tive que mandar áudio, encontrar ouvinte em evento, e a pessoa, ai, manda um áudio pro meu namorado. Eu, claro, vou mandar, você quer que eu fale alguma frase? Aí a menina meio sem graça, ai, eu queria que você imitasse o ET Bilu. Imita pra gente, Bia, por favor. Essa pessoa da pergunta, ela está se referindo à seguinte frase. Eles falam, Bilu, você tem alguma mensagem pra Terra? E ele fala, apenas que busquem conhecimento. Eu não tava preparado pra isso. Eu entendo o pensamento. Então eu só gostaria de responder que eu acho que na real o ET Bilu não só previu o Covid-19. Enquanto a gente tá gravando isso, a gente tá no meio de da pandemia, né? Da nova mutação do coronavírus. Eu acho que ele previu muita coisa, porque ele deu um conselho muito genérico. Ele é tipo, os Simpsons previram não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Gente, é só buscar conhecimento, já previne tanta coisa. E ninguém fez, né? Talvez a gente devesse ouvir mais o ET Bilu. Exato. Se você quiser me ouvir contando a história inteira do ET Bilu, que eu faço com muita paixão, você procura o Braincast 296, que chama Falcatruas, Caosadas e Pequenos Golpinhos. E aí eu tô lá. Inclusive foi o primeiro Braincast que eu gravei e também a minha estreia como imitador oficial do ET Bilu no Brasil. Eu só não entendi onde o ET Bilu se encaixa nessa pauta, mas tudo bem. Ah, tem que ouvir. Porque você sabe que ela vai num nível, né? Chega num ponto que você nem sabe mais. Alguém me perguntou aqui, ouviu o Senhor Oz do Zé Ramalho? Toda vez que o Zé Ramalho lança uma música nova, que é um cover traduzido, as pessoas me perguntam. E sim, eu ouvi. E sim, é maravilhoso. E sim, a gente vai fazer o possível pra trazer o Zé Ramalho pro Letra e Música. Zé Ramalho no Letra e Música, eu acredito. A gente vai fazer o nosso melhor. A pergunta que eu recebi aqui é, qual é o seu sabor favorito de pastel? Eu acho o seguinte, cara, toda vez que eu vou comer pastel, a não ser que seja numa pastelaria, já assim, armada pra isso, eu só como pastel de carne e de queijo. Ao mesmo tempo? Não, ou de carne ou de queijo. Porque eu acho que os outros pastéis, primeiro, eles não são exatamente um pastel, assim, eles são uma releitura, coisa elaborada sobre um pastel. É. E segundo, que eu tenho certeza que aquele lá tem uma saída boa, entendeu? Então não vai estar velho. Então eu recomendo a todos pastel de carne e de queijo. É, em São Paulo é muito comum ter pastel de carne e queijo, mas eu acho que no fim, o queijo... E de pizza também, né? É, mas você não sente realmente o gosto do queijo. Ele tá lá só pro seu conforto mental, sabe? De que tem queijo ali dentro. Mas a carne, ela se sobrepõe demais ao sabor do queijo. Mas eu acho que o queijo, no pastel de carne com queijo, ele entra pelo fator textura. Textura, né? Você sente ele puxar e tal, mas você não sente o sabor gostoso do queijo. Então, eu prefiro pedir um de carne e um de queijo e comer um de cada vez. É, demais. Bia, qual o seu pastel preferido? Depende, porque eu tenho meu pastel preferido no Mercadão de São Paulo, que ele é um pastel todo chique, um monte de queijos e camarão, porque é uma memória afetiva infantil que eu tenho. Mas, geralmente, eu peço de queijo. Eu não sou muito fã do de carne. É isso que eu acho sobre pastéis. Eu não sei o que vocês estavam esperando a mais, não. Era só isso mesmo. Já que a gente tá falando de pastel, Bia, responde uma outra pergunta que veio aqui pra mim. Você gosta de empada? E o cara escreveu empada e não empada. Eu achei legal. Eu não gosto de empada, porque empada, assim como outros salgados da culinária brasileira, leva um tipo de massa chamado massa podre. E eu detesto a textura da massa podre. Pô, eu amo empada, cara. Empada parece mágica. Eu peço perdão. Eu aceito o meu cancelamento na internet por conta disso. Eu aceito você cancelada. Mas, cara, eu não gosto de massa podre por causa da textura dela. Eu não sei o que é que me incomoda nela. Mas a massa podre tem alguma coisa na textura que me tira. Então, assim, cara, mas é empada de queijo, muito foda. É, eu sei, mas... Né? Eu acho que é uma coisa que você precisa trabalhar na sua terapia, que você acha que essa textura é tão maravilhosa que você não merece. Então... Será que eu tô me auto-sabotando, Rafa? Auto-sabotagem, com certeza. Mas é desde criança. Eu acho que você devia se esforçar, Bia. É um acquired taste. Você tem que tentar. É tipo quando você come azeitona quando você é criança e você faz... Blar! E aí você cresce achando que é ruim. Aí você come adulto e fala... Puta, não, pera. Isso é bom. É, eu gosto de azeitona desde criança, mas se isso te ajuda, sim. É, não, teve várias coisas que eu adquiri o gosto depois de crescida, com um paladar mais adulto, mas a textura da massa podre é uma das poucas coisas que eu não como. Eu sou bem boa de garfo, assim, eu como quase tudo e topo experimentar quase tudo, mas massa podre... não é pra mim. Tudo bem, se vocês não quiserem me chamar mais, eu entendo. Não, eu respeito sua opinião. Obrigada. Agora que a gente tá falando isso, eu percebi que tem muitas perguntas que são sobre culinária. E geralmente as pessoas colocam uma ou outra coisa, assim, do tipo, pizza de 4 queijos ou lasanha? Nossa, mas aí é muito... Por que essa dicotomia? Mas, de qualquer maneira, lasanha. É, lasanha. Rafael? Lasanha sempre. Lasanha sempre, com essa belíssima frase, Rafael Mafra. Fica aqui o meu adeus. Adeus. Lasanha sempre. Adeus. Parasol.